714 controle. Vai, escuta. Está presente pro de Aracaju. Aracaju agora, o 714. Estacionamento 3226, posição 7. Obrigado, 3226, chame táxi. Agora táxi, 3226. Táxi, no 606, 89, alterna Fortaleza, 4 horas e 35. 1606, no ponto de espera, reforço, pronto, ajuste 1013. Chama no ponto de espera, 606. Estabilizou, MJ-6746. Rijet 6746, complete final subtorre 1986, dúzia. Obrigado, senhorita. Boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. O azul 4178 desce a 2000 pés, ajuste 1012. Livre sinal LSX-Ray, reporte estabilizado. 2012, vai reportando em LSX-Ray. Azul 4178. Boa noite, baixou e travou? Baixou e travou, Edmir, 746. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 80 graus, 9-0. Livre, ponto zero, pronto, mesmo era o mesmo. Zero, me ali mantém, capturando o zero. Ali mantém. Vou 1994, canal 20, meia dúzia, para posicionamento. 994, vai só o site, vou passar um L94. Quem é que escuta o 994? 746 do solo 03, taxi de Alfa, reporte em sua direita. Gol 1606 livre decolagem, 20, 70 graus, 8 nós. Decolagem, livre. Salvador, bom dia, Azul 4178 LF. Bom dia, Azul. Última aproximação agora de pista livre, 20, 70 graus, 8 nós. 4178 LF. SAC 3226, 94 a bordo, 250 alternando Fortaleza. É o ponto de espera lá, reporte pronto, ajuste 2002. E aí, reportar a ponto 3226, 2012. Pouso autorizado, pista 1-0. Delivery posição 1-0, 4-1, 7-8. Poderia confirmar o vento, por gentileza? 80 graus, 7 nós. Obrigado. Gol 1-6-0, medo gol 04, chame o controle, bom voo. Chame o controle, bom dia. Quatro, aguarde o banho da web que está indo para o portão onde passa a retaguarda, posso autorizar o sistema. Então, quem é que é para passar o tráfego da web, a gente está autorizado o sistema? 6746, ingresso de 10, portão 11. 10, portão 11. Deixa no tempo. Está sob contato radar, afastado 3 milhas, este de Salvador, da presente está autorizada para o Odijamo, após Jamo Zipar. No Odijamo, Jamo Zipar, 606. Presente, senhor, voa a proa de Campina Grande, restrita ao 330, gol 1606. Campina Grande, piso 330, 606. Aciona identificação, voo e pro de Duna, desce a 2000 pés, ajuste em Salvador 1012. Duna, 2000 pés, 1012, dá 3170. 4178. 4178, via Alfa Juliette para pole position. Alfa Juliette, pole position. Obrigado, boa noite. 32 2000 autorizado a decolar, vento 80 graus, 9 10. Alternando 133, decimal 65. 133, 65, pode ir. Bom dia. No 994, a linha decola, pista 1-0, vento 70 graus, 2 nós. Segue ainda até o ponto que espera lá em Forte Pronto Ajuste 1012. Salvador é o 3520. 3520, boa noite, Aracaju. Só um minutinho pra copiar. 994, decolou 1-4, agora com o controle, 935, por favor. 354. 3520, cópia. Para cópia, prossiga. Aracaju, autorizado 190, decola da 1-0, primeira curva esquerda. Sai da PUC, Jama após Jama direto, controle 199-35, transponda 5036. Sol 350, gol 1994. 1-0, primeira curva esquerda, PUC, aí eu não copiei, PUC, Jama, 1935, transponda 5036. A saída será Puca, após Puca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju. A primeira curva é à esquerda. Ok, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, direto Aracaju, voltar 3520. 3520, correto, sem para pushback acionar. Camarada. 226, chame Recife, 2685, alternando 133, decimal 65. 2685-3325-3226, obrigado, boa noite. Boa. 3170, está autorizado o sinal ILS3, reporte estabilizado. Autorizado ILS3170, contato. No 7 de Culoso 18, chama agora o controle, bom voo. Controle, bom, boa noite. Controle, Salvador, bom, noite. Bom dia, o 35307 na saída Momo. 35307, bom dia, está sob contato radar, Fabel 380. Após 2000 pés, autorizada para o direto de Momo, após Momo, a transição trova. Após 2000, Momo, após Momo, trova, o trip 5317. 3117, controle. Na escuta. Presente o voo proa de trova restrito ao 340. 340 na proa de trova, 5317. Está 3170 estabilizado? Estabilizado, 3170. 3170, complete final, chame turno no 8, decimal meia dúzia, bom pouso. 18,6, obrigado. Gol 1994, chame Recife no 2685, alternando 133, decimal 65. E aí, 12685, 13365, gol no 994. Pista 1-0, vento 80 graus e 10 nós. Baixou e travou? Baixado e travado. Leve pouso pista 1-0, tá 3-1-7-0. Maravilha. Torre ao gol 1-8-9-7 para o pushback acionamento. Tá na posição 2. Autorizado no 896, chame para o táxi. Chame para o táxi, não vai bem. Estou em Salvador, o TAN 3520, está na posição 05, solicito autorização para o feedback finalmente. Zero no 5, autorizado feedback, se não é sem táxi. Chamaram para o táxi, TAN 3520. Zona 70 no solo 24, Taxi Alfa, repórter da Juliette. Levando à direita, mantendo a sua escuta, confirma? Afirmativo, repórter da Taxi Juliette na minha escuta. Ok, exato, Juliette. Chame Recife no 2685, alternando no 33, decimal 65. 2685, 3365. Um bom dia, bom final de semana. Realmente. Tá com 122 a bordo. 2 horas e 39, alterna Fortaleza. 1896, 96 dúzia. Líder até o ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1012. Até o ponto de espera da 10, reportar a pronto, 1012, 1896. Gol 1896, linha decola, pista 10, vento 80 graus, 10 nós. Linha decola 10, gol 1896.